Olá, você está em sintonia com o Revolução Podcast. Aqui o texto é soberano, a reflexão é a tônica. Agora é comportamento. De minha própria autoria, trago hoje adolescer. A insegurança, o medo, a angústia. Não é fácil adolescer. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o período da adolescência acontece entre os 10 e 19 anos. E as mudanças físicas, fisiológicas, comportamentais são intensas, tendo em vista a ebulição hormonal que o adolescente produz nesse período. Diria que é um verdadeiro parto fósseis esse tempo de mutação. O que fazer para que se administre sem maiores transtornos essa fase? Certamente, uma relação de confiança entre os pais e o adolescente é fundamental. Há que se entender, muitas vezes, essa travessia de preguiça, de desmotivação, de desorganização, de mau humor ou de euforia. Ele precisa expressar o que sente para melhor ser orientado. Não é o momento de sermões intermináveis, de radicalismos infindáveis, mas de acolhimento, de compreensão e de reflexão. Afinal, toda mudança traz alguma insegurança. Então, senhores pais, abram as portas para o diálogo. Escutem o que fala o coração de seu filho. Sejam exemplos de afetividade e responsabilidade. Ao adolescente, sugiro que compreenda melhor o tempo que está passando para aproveitar os aprendizados que essa fase lhe proporciona. Para combater a sensação de impotência e ansiedade, estabeleça metas para a sua vida profissional e pessoal. Dimensione para mais esses desejos e a sua confiança em realizá-los. Acredite na força imensurável da vontade adormecida em você. Acorde-a para se libertar de todo pensamento destrutivo, nocivo. Pense positivamente e procure compreender as imperfeições dos humanos, dos seus pais e irmãos, dos seus colegas e do mundo, afinal. A alegria de viver está em você. Descubra do seu amor por si mesmo, no amor dos seus pais, irmãos e amigos que nem sempre sabem expressá-lo. O sentido da vida pode estar na possibilidade de sempre poder evoluir, de combater o bom combate. O sentido da vida pode estar até no nervosismo, na ânsia, nas mãos geladas, na ruborização, que com o tempo você vai ver, ficará no passado e entrará na sua conta da experiência. O sentido da vida pode estar no sonho de um dia educar um filho e vê-lo ético e sabendo enfrentar bem os obstáculos que lhe aparecem quando adultos. O sentido da vida pode estar na possibilidade de um emprego que lhe dê independência, prazer e dignidade. O sentido da vida pode estar na música que o emociona, no livro que o faz ver o outro lado, na partida de futebol que seu time é campeão, na conversa boa com os amigos. O sentido da vida pode estar na possibilidade de levantar quem acaba de cair. O sentido da vida pode estar numa namorada que o deixa deslumbrado. Afinal, o sentido da vida pode estar em muitos lugares. Basta que você faça as escolhas que o tornem mais humano. Aos professores, que percebam que alunos não são robôs. É indispensável fazê-los pensar, criar e escolher com liberdade e sabedoria. O principal não é ganhar mais vagas nas universidades, mas proporcionar aos discentes experiências valiosas de crescimento interior com potencial nível de análise e competência. Caso contrário, veremos crescer ainda mais o número de profissionais insensíveis, antiéticos e nem sempre preparados. Os educadores precisam ir muito além do conteúdo para, entendendo os jovens, fomentá-los para uma aprendizagem verdadeiramente útil. Até o próximo!